E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Sejam bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje a gente vai especular o futuro da Marvel e da DC, segundo o League. Pra mim só fala da Marvel, porque só existe a Marvel. No cinema, eu sou Caco Ramone e, mano, eu não sei o que falar. Parabéns. Eu sou o Paulo Icari e teve um membro da nossa equipe que pagou R$50 na pra ir pra pré-estreia dos Vingadores 2. Ai, que burro, dá zero pra ele. Matheus! Não foi. Não. Foi o Luiz. Eu sou o Luiz e não fui eu, tá? Não fui eu. Eu já falo logo de cara que não fui eu, né? Porque eu posso conseguir ingresso pra outras coisas. Ah, nossa, mano, tomara que eu consiga uma merda. Aqui é o Jordão do Playcast e mentira é feio. Aí estamos com o Jordão do Playcast. Vocês falam de game no Playcast? Ah, cara, a ideia era essa. Agora a gente já tá mais pra zoeira mesmo. Ah, tá, legal. Ainda bem que vocês desvinturaram o bagulho total, né? É. É que nem a gente, né? A gente é Vortex Nerd. Não, o primeiro cast vai ser Star Trek, porque tem a ver com o espaço, não. Foi Hobbit. Não, aí tudo bem. Isso é de menos. Pelo menos você seguiu uma linha nerd, né? A gente começou com isso, ainda de vez em quando a gente fala sobre cinema, mas a gente meio que chutou o balde e a gente fala sobre qualquer merda agora. Principalmente pagando. Foi pagando, né? Com o Neco do Fofão. Tanto e... porque eu participei de um Playcast recente aí, né, Jordão? É verdade. Nossa, você chegou no Luigi, tio. Tava com foto de pessoal, qual é? É a honra de participar do Playcast, essa é a verdade. Todo mundo. Tá, mas por que vocês chamaram ele? Ah, porque ele tava. Ele pediu. Eu quero participar. Tá pedinte de merda, né, velho? Alô. Alô. Participação. Tomar no cu. Ó, Caco, só tome cuidado, viu? Porque no podcast do ATC que ele participou do Game of Thrones, ele falou que o ATC ia acabar. Aí o podcast que ele tava participando, que era o Fridges, acabou. Eu não falei isso. Ele sempre pode falar a mesma coisa, eu não falei isso. O que eu falei foi, abre aspas, da última vez que um cast falou que era melhor do que o meu, ele acabou. Ponto. Eu notifiquei um fato que aconteceu. A maldição com a gente é maior. Deixa comigo, velho. Ah, beleza. Com a gente é maior. O encontro, culpa é do Caco, eu tenho um encontro carregando aí. Mano, dois podcasts parceiros nossos já acabaram. Três podcasts nossos já, parceiros nossos já acabaram. Depois dos números que a gente teve de estatísticas e presença no site, a gente não vai acabar tão cedo, cara. Então vamos pros e-mails! Sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e comentários do Vortex Nerd. Essa semana eu estou com ele que voltou, senhoras e senhores, Feio Kun. Olá, pessoas. O nosso programador. Isso aí, ou quase. Né? Programa muito, Feio Kun programa muito. Ele pega um tema pronto e muda a cor dele. Não, zoeira, zoeira, que nem a cor ele mudou, né? Usou exatamente a mesma. Eu perguntei pro nosso querido host Caco, vamos fazer um site novo? Não trabalho, não vou fazer, não. O Caco não quis um site feito do zero. Antes de lançar o site, eu me arrependi? Talvez. Eu não queria usar o WordPress, mas o Caco quis. Mas tudo bem. WordPress é mais fácil. É mais fácil, mas não é mais divertido. Imagine você programar no site. Feio Kun, você tem que lembrar que a gente tem no site o Luigi, o Paulo e o Pedro da Silva. Então, mas aí seria a prova de Luigi, né? Porque ele não conseguiria fazer as coisas que ele faz. Não, mas assim, você já pensou o trabalho que ia ser ensinar pro Paulo, ensinar ele a fazer um post toda a vida que ele for fazer um post? Não, mas aí eu faria uma página pra pessoa fazer post, cara. Cara, você não conhece o Paulo Icari. Eu ia fazer uma página igual ao WordPress pras pessoas... O Paulo, ele usa como imagem de... Ele tenta usar imagem como destaque, uma 300x300. Não, mas é tranquilo. O tamanho da imagem do Vortex é 700, porra. ficou meio tranquilo, aí dava jeito. Isso não foi o problema. Caralho, isso certo. Não seria problema pra nós. Essa semana nós estamos falando de o futuro da Marvel e da DC no cinema. Ah, é? É, a porque você não sabia. Não sabia disso, não. E a gente tem que lembrar que essa semana estreou Demolidor na Netflix, a nova série da Marvel com a Netflix, a primeira de 5, na verdade, né, cinco? Ah, Demolidor, a Luke Cage, o Punho de Ferro, a Jessica Jones e o Justiceiro juntos, então são 5 realmente. E aqui no nosso site, no vortexnerd.com.br, você já encontra a minha primeira impressão sobre, eu assisti apenas o primeiro episódio até agora, da nova série da Netflix, Demolidor. Cara, eu achei foda pra caralho, velho. Lembrando que ela já vem com os 10 episódios lançadinhos. 13. 13 episódios lançados pra você assistir. Exatamente, cara. Vale muito a pena assistir Demolidor. Eu achei do caralho. Segue aí a minha resenha de Demolidor. Além da resenha de Demolidor, como tá começando a temporada agora de anime, tanto o Sr. Policari quanto o Sr. Pedro da Silva estão fazendo várias resenhas dos animes que estão saindo agora na temporada, né? Então, você entrando aqui no site também, eles já fizeram 4. Fora as notícias que a gente vem postando, tem notícias de Doctor Who, tem notícias de Harry Potter, tem notícia do Simpsons, tem notícia de uma porrada de coisa, tem notícia do Akira na JBC. Akira na JBC, puta que pariu, velho, nunca pobre de novo. Quer dizer, nunca fico. Segue aqui o nosso site sempre com notícias, colunas, com o Ota Crazy Go Go, podcast do Luigi, o OTC. Essa semana eles falaram de Kingdom Hearts, único jogo que eu gosto na minha vida. Exatamente, um jogo muito bacana. E ele não me chamou. Mas talvez, mas mano, eles estão trancados, então talvez. E também, em breve, eles estão gravando já o Dollar Cash, vem aí. Uou. Com novidades e travessuras do Policari e Ayuki. E vale lembrar que como o Feucon é idiota, quanto menos tempo o Feucon tem, mais tempo, mais coisas ele quer fazer. E o Otaki está de volta, pessoal. A gente já tem os 2 novos vídeos. Sério, o Otaki está de volta? Você não viu os 2 últimos vídeos? Não, porque você não postou no site. Eu não postei, porque eu não tinha tempo mesmo, só editei eles. Sabe, assim. É por isso que eu não vi. Então é isso aí, a gente tem comentários? Não, não temos comentários. O pessoal tá assistindo Demolidor. Vamos lá, eu posso mandar um abraço, cara? Tá pensando que é o problema da Xuxa, caralho? Mas eu quero mandar um abraço, pessoal. Manda um abraço, vai, manda um abraço, vai, Fer. Quero mandar um abraço pro pessoal aí da UP que escuta, que tá escutando o Vortex Nerd. Abraço pro Batman. Vida longa e próspera. Pro Batman? Abraço pro Batman. Trabalha com o Batman, cara. Eu trabalho com o Batman. Você é tipo o Robin? Exatamente, exatamente. Você é o Robin gordo? Com certeza, cara. A sunguinha cabe em vocês, a questão? Eu não uso sunguinha, eu uso aquela tanga. Essa semana... Essa semana eu tava passando pelo Facebook, uma coisa que eu não faço normalmente, mas eu tava lá. É. E, velho, eu vi uma foto do Feiyukun. É coisas que existem poucas no mundo. E você tá mais gordo do que você era, cara. Você nunca me viu, cara. Não, eu tinha visto uma foto antes sua. Ah, mas aquela foto foi, tipo, milhares de anos atrás. Comparando com a outra foto que eu tinha visto sua, você está mais gordo do que aquela que eu vi, caralho. Será que porque foi, tipo, diferença de 4 anos na foto? Eu acho que a Coca-Cola tá fazendo isso. Entendi, deve ser, com certeza. Então, o sedentarismo ajuda. Um abraço pro pessoal que trabalha aí com o Feiyukun, que tem que aturar ele, que escuta a gente. Um beijo pro Batman. Beijo pro Batman. Não, um beijo pro Batman é estranho, né? Não, ele vai... Pra quem invade minha janela, me dá uma porrada, sei lá. Não, esse Batman não faz esse tipo de coisa, você não vai gostar. Então, um abraço aí pra todo o pessoal. Tem a piada da semana, que eu não sei se você sabe, não sei se você escuta o Vortex Nerd, que nem o pessoal do seu trabalho. Eu não escuto. Mas toda semana eu conto uma piada. Ah, olha só que bacana. Tenho a piada da semana. E qual é a piada da semana? A piada da semana é o seguinte: chegou um cara bêbado no bar, né? Certo. E ele viu que tinha uma loura no balcão. Ok. Aí ele foi até o balcão, chegou. Ele tava muito louco, ele tava muito bêbado. Em cima, em frente ou ao lado do balcão? Bebendo no balcão sentada, como cliente. Ah, em cima do balcão. Em cima do balcão, ela não é um stripper, caralho. Ah, então tava em frente ao balcão. Entendi. Isso. Aí ele chegou na loura que tava bebendo no balcão e falou assim: posso lhe contar uma piada de loura? Ela falou assim: você até pode, mas a garçonete, que tem 3 metros de altura e é musculosa pra caralho, é loura. A dona disso aqui, que é mulher do prefeito, é loura. Aquela que tá sentada naquela mesa ali, ela é policial militar e é loura. Essa que tá do seu lado esquerdo é lutadora de jiu-jitsu e é loura. Eu sou lutadora de Muay Thai e sou loura. Então assim, se você quiser contar, tenta aí. Aí ele olhou assim pra ela: ah, deixa quieto, tem que explicar a mesma piada 5 vezes, vai ser foda. Pô, eu gostei. A primeira vez vai ter 2, hein? Só por causa de que eu lembrei dessa de loura também. O que você faz quando uma loura joga uma granada em você? Não sei. Você tira o pino e joga de volta. Deixa aqui seu comentário sobre o que você acha do futuro da Marvel, da DC no cinema. Deixa ali o que você achou de Demolidor, se você já assistiu. Também deixa aqui o comentário, deixa uma piada que você quer que eu conte aqui, sei lá, quer que eu mande um abraço pra alguém, quer que eu mande um abraço pro papai, pra mamãe, momento Xuxa no programa. Eu mando beijos pras pessoas também. E mande um e-mail para vortexnerdc@gmail.com. Lembrando que você deve curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Twitter, certo? Exatamente. Então fiquem com o podcast de Marvel e DC, o futuro delas no cinema. Abraço e boa semana a todos. I love you more. Já tem agora, de início, a especulação do A Era de Ultron. Por quê? Senhor Joss Whedon, em uma entrevista pro site da Marvel, a repórter sem noção ruiva do site da Marvel, que é feia pra cacete, não sei por que eles contrataram aquela mina, porque ela é perguntou ruiva. Pra ele... Por que as feias dão? Porque tem a Karen Gillan, por que usou aquela... Porque as feias dão, ok. Fala pra quem? Pro Joss Whedon, ok. Perguntaram pra ele se a gente poderia ver heróis que não estão sendo vinculados na propaganda de Vingadores, A Era de Ultron, e a resposta dele foi sim. Aí começou a especulação. Pode ser o Homem-Aranha, que pode ser o Pantera Negro, que pode ser o Benedict Cumberbatch, que pode ser o Howard o Pato. Acho que vai ser o Howard o Pato. Eu aposto pra ser o Howard, cara. Seguindo, eu acho, a lógica, eu acho que é muito cedo pra ser o Homem-Aranha, porque quando o negócio com a Sony foi fechado, já não tinha sim. Acredito que não tinha mais tempo, concordo, né? Também. Então eu acho que devido às circunstâncias, eu acredito que seja o Pantera. Até porque eles filmaram na África, né? Então, você consegue aí fazer um link, pela lógica, ser ele. É, né? Pode ser o Demolidor, que tem a série da Netflix. Eu acho que certo, eu acho que o Pantera Negra vai aparecer, cara. Sim, ele pode ser filme em Wakanda. Cara, nem que ele apareça, que nem o agente Coulton apareceu no Homem de Ferro, sabe? Que ninguém sabia que ele era da SHIELD, né? É, ele deve aparecer como rei de Wakanda. É, eu sou rei, minha piroca de Eba. A Tempestade vai aparecer também? Vai, de Moicano, vai ser a Lupita Nyong. Pera. Fox, filha da puta, por que não me chamaram Lupita Nyong, mano? A menina é igual, tio. O Andy Serkis, ele já confirmou. Era a especulação da geral. Só que o Andy Serkis teve entrevista. Não, peraí. Ele vai ser o Ulysses Kao, que é o Garra Sônica. Peraí, não era especulação, cara. Todo mundo já sabia do trailer, sim, cara. Tanto que na entrevista que o Andy Serkis deu, na última que ele deu, ele falou bem assim: todo mundo já tem certeza de quem eu sou, especulou pra caralho, então agora eu posso confirmar. Eu sou o Ulysses Kao. Ulysses Kao, eu acho. O Garra Sônica. Ou seja, se o Garra Sônica, que é o vilão do Pantera, vai aparecer, o Pantera vai aparecer de algum jeito. Eles vão ter que introduzir o Pantera na história. Porque querendo ou não, você tem que sempre colocar o Nemesis, né, do personagem, né? O Homem-Formiga pode aparecer também. Sim, eu ia falar do Homem-Formiga agora. O Hank Pym pode aparecer também. Ah, verdade. Ele pode aparecer. Então. E vai ser um easter egg foda, sabe por quê? Sabe por que vai ser um easter egg foda do Homem-Formiga? Porque ninguém vai ver ele na tela, porque ele vai estar pequeno. É, aí chega no final, ele plup, cresce de novo, né? É, exatamente. Ninguém vai ver ele. Estava aqui o tempo todo. A cena pós-crédito vai... A cena pós-crédito vai ser assim, filmando plano aberto de uma sala vazia. Pô, porra, que cena pós-crédito é aquela? Que você não viu que tinha um Homem-Formiga em cima da mesa. Aí vai aproximando assim, sabe? Fica com uma lente. É, aí vem o sol e queima aí, não. Caralho, é irado isso aí. E até que foda. Assim, e voltando às teorias, o Demolidor, ele não vai ser, porque a primeira temporada já foi informado que ela vai se passar no período dos Vingadores 1, não do 2. A temporada do Demolidor vai se passar na época do Vingadores 1? Não, faz sentido. Não vai, porque já apareceu a Torre dos Vingadores no trailer. Sim. Então vai ser depois, cara, dos Vingadores 1. Vai ser entre 1 e 2. Eventos. Tomara que não seja o Demolidor, né? Ou o heróizinho mais merda que eu já vi. Cara, Não, tomara que seja o Demolidor e seja o Ben Affleck. Ele não força apenas a amizade, né? Ele tem que... Assim, vou dar a minha... Agora, eu acho, uma vez que ainda não parei de assistir o seriado em questão... No Agent of S.H.I.E.L.D. a gente ganhou os Inumanos. Eu acho que a gente vai ter a participação de algum deles. Porque já apareceu, acho que foram uns 4. A Tremor, que no caso é a Sky. Tem um lá, que é o Inumano Místico. E tem mais uns 2, que é vilão, eu acho. Então, eu acho que, pelo menos a Tremor, ela aparece. Porque a Daisy, ela tá nos quadrinhos. Então, pode ser que vejamos aí, né? Ah, eu acho que, por exemplo, a Carol Danvers pode aparecer, mesmo citada, o Vigilância, a Miss Marvel, pode aparecer. Tanto porque a DC vai ter a Mulher Maravilha, então tem que ter um impacto, né? Tem que ter uma gostosa na tela. Essa é a verdade. Mas tem uma gostosa na tela, tem a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, que fica gostosa até como pendrive. Mas tem que ter outra pra fazer de frente, brother. Super poder. Trouxe saúde, amigo. Você viu quem é a Mulher super Maravilha? Super poder e super gostosa, não adianta ser. Você viu quem é a Mulher Maravilha? Você viu que é a Gal Gadot? O que a Scarlett Johansson tem de gostosa, a Mulher Maravilha vai ter de poder, tá beleza, cara. Elas são impares ali. Como já disse o Cássio, em um cast, a Scarlett Johansson é gostosa até como pendrive. Você tá entendendo o bagulho? O que é, cara? Você assistiu o Lucy? Tá bom. Então... Negócio é como pendrive, cara. Eu acho que pode aparecer com a Carol Danvers ou como Miss Marvel mesmo pra bater de frente com a Mulher Maravilha, né? Porque eu acho difícil ela aparecer porque o filme dela tá muito distante. Cara, coloca a Super Kate, já que é pra ter cota de mulher bonita. O filme dela é em 2018. É, então, mas eu acho que pode aparecer, cara. Eu acho mais fácil ela aparecer no... Eu incrivelmente acho, eu estou falando a verdade agora, não estou zoando, mas é mais fácil ela aparecer no Guardiões da Galáxia. É, ela pode aparecer no Guardiões, porque nas HQs atualmente ela tá com os Guardiões. Então ela pode aparecer ou ela pode aparecer no Guerra Civil também. Exato. Por que não, né? Porque precisa de heróis, né, pra Guerra Civil. Não tem muito. Mas vai ter heróis pra caralho. A gente vai ter todos os Vingadores, né? Que não é muita coisa. Não, é muita coisa, porra. Vem lembrar que vai Homem morrer. De Ferro. Calma aí. Homem de Ferro, Capitão América, é. Hulk, Thor. Um deles morre. A Feiticeira Escarlate. Tô falando que é o Mercúrio que morre, né? Sim. Vai ter o Homem-Aranha. Mercúrio nem aparece e já morre, mano. Caralho. Vai ter o Homem-Aranha, vai ter o Homem-Formiga e vai ter a galera do Netflix. Além de... Pantera Negra. E o Doutor Estranho. E o Pantera Negra que tá confirmado já, que vai aparecer na Guerra Civil. Agora que vocês falaram em galera da Marvel... E o Howard e o Pato. Desculpa... mas eu lembrei de um negócio agora que eu soltei a letra no grupo de WhatsApp da gente, que estava eu lendo Viber, grupos abertos do Viber, e eu descobri que a Jessica Jones, ela trabalhava com a dor e o prazer. Eu fiquei meio chocado com isso. Tava lendo o Omelete, né, filha da puta? Eu descobri que a história da Elias é um pouco mais adulta do que eu imaginava. Fiquei um pouco chocado. Você vai querer chamar a mina de Espírito de Cinzas, qual é? É que o... A Jessica Jones, ela apareceu na Marvels primeiro, em vez da... Apareceu numa linha mais adulta mesmo. Sim. Ela apareceu trabalhando, dando pros caras contar a verdade. Aí depois ela conheceu o Luke Cage e a galera fez ela casar. Crepúsculo, cara, não zoeira. O Wolverine não faz parte dos Vingadores também, né? Sim. Na revista, todo mundo faz parte dos Vingadores. Só não os X-Men, mas o Wolverine não, assim, faz parte. Alguns dos X-Men. Não, olha só, era os Vingadores, né? Homem-Formiga, Vespa de Greza, Homem-Maravilha, Feiticeira Escarlate, Gavião Arqueiro, Falcão e Visão. Isso que eu estou vendo aqui na Wikipedia, pode, claro. A gente tá esquecendo do Visão também, né? Que vai aparecer pra salvar o dia. Tem o Visão, sim, também. Vai aparecer pra salvar o dia no Vingadores 2. Será que ele vai pegar a Feiticeira Escarlate? Pode ser, cara. Por que não? Tá gata, hein? Só um adendo, assim. Tá melhor que as irmãs, né? Tá bem melhor. Na área de atuação a gente tem que ver, né? Porque Godzilla não foi o bom exemplo de atuação dela, né? Continue. Já pensou se o Wolverine que é o que vai aparecer? Não, porque eu acho que a Fox não liberaria o Wolverine nunca nem fudendo. Mas bom, o Wolverine tá na mesma... Na mesma pegada do Mercúrio. Da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio. É verdade. O mesmo vale pro Fera também, que faz parte dos Vingadores. E a Tempestade. Tempestade também. Então todo esse povo que tá... Claramente o Mutante ainda é um Illuminati. Então. Eles podem muito bem transformar o Wolverine em um inumano, cara. Eu não sei como funciona a parada, como é que a Marvel conseguiu utilizar a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio lá no meio do contrato. Posso estar errado, obviamente, é bem provável, aliás, que pode aparecer o personagem, mas não pode citar o nome. Porque é um personagem que ele faz parte dos dois mundos. Então, a Marvel também teria direito de utilizar o personagem, entendeu? A Fox tem direito da... É a Fox, não é? Que tem isso, direito, né? Do X-Men, sim. Eles têm direito do mundo X-Men. Sim. Mas dentro daquele mundo X-Men existe uma interseção com o mundo dos Vingadores, entendeu? Que aí que vem a dúvida, tipo, como é feito o contrato. Tipo, eles podem utilizar a Feiticeira Escarlate e Mercúrio, mas eles não podem citar a palavra mutante. Sim. Eles não podem. Entendeu? Por isso que não. Eles têm uma cláusula ali que não pode. Mas com certeza o contrato pros personagens principais dos X-Men devem ser diferente. Não sei, cara, acho que não. A Fox não ia ser tão boa. Mas seria interessante ver o Wolverine ali. Hugh Jackman? É, olha só, por que será que ele saiu, hein? Não, acho que eles iam. É verdade, né? O último filme do Hugh Jackman. Não, mas eu acho que eles iam colocar outra pessoa. Mas quem seria tão foda como o Hugh Jackman para Wolverine? O Nazi do Ira, talvez? É, Wolverine aposentado, né, cara? O velho Logan. É. Sobre a Feiticeira Escarlate no Mercúrio. Você tá gostosa? Sim, tem possíveis coisas que podem acontecer com eles. Eles podem ser realmente inumanos, né? Ou eles podem, por exemplo, ganhar os poderes por causa do cetro do Loki. Eu acho que eles são inumanos, né? Porque até onde a gente sabe, o Tony Stark tá com o cetro do Loki. Eu acho que eles são inumanos porque eles estavam tão presos naquele bagulho secreto do mal lá. Evil. É, mas o... O Tony Stark que tá com o cetro do Loki? É. Sim, ele tá. Mas só que no Capitão América 2, quem tava antes com o cetro do Loki é o Barão. É o Barão lá, do Barão, sei lá o que, do vilão do Capitão América. Von Stoker. Isso, Von Stoker. Tanto porque, ao que parece, o Ultron vai ser criado, foi criado com uma certa facilidade por causa do cetro do Loki. Entendeu? Tem várias. Ou seja, Tony Stark, filho da puta. É, tanto porque nesse filme eles dizem que ele vai estar bem mais filho da puta do que antes, né? Sim, porque tem que ter o início da Guerra Civil. Sim, vai ser. O impacto vai ser ali no. Exato. Tanto porque o Tony Stark é filho da puta, né? Sim, porque vamos lembrar que no quadrinho da Guerra Civil existe um grupo de heróis da Marvel que decidem todo o futuro da Marvel em si, né? É, que são os Illuminati. É, que é o Tony Stark, o Xavier, o seu Namor. Namor, seu Fantástico. Pantera Negra. Doutor Estranho. E o Raio Negro. E o Capitão América, não? Não. Mas eu acho Capitão América, ele entrou, só que a galera destituiu ele. Mas eu acho que nesse filme dos Vingadores há várias possibilidades. O Mercúrio pode ser. O Mercúrio e a Feiticeira pode ser inumano. Pode ganhar poder por causa do cetro do Loki. Não sabe ainda, né? Pode ser mutante, a Disney comprou a Fox. Pode... Rezava as lendas que a Disney queria comprar o Warner, né? E pulando então da Marvel pra DC, tem o Batman vs Super-Homem, né? Que vai ser o trailer mês que vem, né? No Mad Max? Sim, no Mad Max. E aí já diz que, já estão falando que o Aquaman vai ser. Vai aparecer e dar um oi só. Estou pronto pra você. Porra, não, cara, eu ia ficar chateado, cara, porque eu achei. Eu gosto do. Quando eu ouvi falar que o Aquaman ia entrar, muita gente falando, ah, porra, Aquaman vai lá. Caralho, merda, outro fã do Aquaman, vai tomar no cu. Caralho, A4. Aí eu fiquei pensando, porra, olha só, se for aquele Aquaman do Super Amigos, realmente é uma merda. Agora, se for aquele da Liga da Justiça que ele tá com gancho na mão, cavanhaque, cabelão, sabe qual é? Aí a história muda. E foi o que fizeram, né? Ele só não tem um gancho na mão, pelo que parece. Mas ele tá estilosão, cara. É, mas ele tem cocô de pomba. Mas ele tem cocô de pomba no cabelo, né? Mano, ele tá parecendo o Radagast do Hobbit, tá ligado? Cabelo não, dele. Cara, na boa, tá foda pra caralho. Tá foda pra caralho, cara. Mas ó, do filme do Batman vs Super-Homem, que não é Batman vs Super-Homem, todo mundo sabe, já foi confirmada a Mulher Maravilha, o Aquaman e o Cyborg, né? Diz as lendas que pode aparecer o Lanterna Verde ali no meio. Tem nem ator pro Lanterna Verde ainda, acho difícil. É, então, dizem que o Lanterna Verde não vai estar no filme da Liga, né? Primeiro filme da Liga. Ele pode ser o Chris Pine. Dizem que o Lanterna Verde é o cara do Velozes e Furiosos. Não, estão falando que ele pode ser o Chris Pine, o Kirk do novo Star Trek. Não, mas eu já li notícias que dizem que até o Terrence Gibbs, que é o Gibson, se não me engano, que é o negão lá, ele já assinou pra ser o Lanterna Verde. Dizem, é boato. Diz as lendas que a Warner não quer o Hal Jordan de novo. Até esse momento, né? Porque... Obrigado, Ryan Reynolds. Obrigado, Ryan Reynolds. É porque a DC diz que quer ter um outro Lanterna Verde assim que ser o Hal Jordan. É meio que o que tá no gosto do público é o Jon Stewart, né? Tanto por causa do desenho da Liga. Aí ele não sabe. Pode ser tanto o Jon Stewart, pode ser o viado lá do... Qual é o nome? Do primeiro Lanterna Verde, que acaba virando viado. Alan Scott. O Alan Scott, que seria foda, por sinal, se fosse ele. Se fosse o Alan Scott, quem faria o Lanterna Verde? Algum ator de quê? De outra volta. Puta que pariu. Pode falar, olha só, não importa quem vai ser o ator, entendeu? Eu sempre vou achar Lanterna Verde um merda pra passar no cinema. Porque eu não acho um herói tão foda assim pra ter um filme. Por quê? Eu não gosto, eu acho palhaçada. Ah, nossa, bom motivo. Eu acho overpower demais, cara. Caraca, acho o Superman não é overpower. É, Superman. Eu também não gosto de Super-Homem, você sabe se eu gosto ou não? Eu não gosto. Uma coisa muito legal da DC é que no Esquadrão Suicida já falaram que vai ter o Shark, né? E vai ter o cara do o Reptiliano lá, esqueci Sim. o nome também. Ou seja, não vai ser mais aquela pegada séria e chata. E chata e realista do Christopher Nolan, cara, graças a Deus. Ou seja, vai ser algo bem fantasioso, cara. Então acho que o Lanterna Verde... Cara, assim, seria, minha opinião. Eu acho que o Lanterna Verde seria essencial pra aumentar o universo da DC nos cinemas, cara. Sim. Eu acho que um filme, pelo menos, é necessário. Mas um filme só dele eu não acho necessário. Não, eu acho que um filme da tropa dos Lanterna Verde seria muito mais interessante que o filme solo dele. Seria interessante. Sim, ia ser foda. Seria assim, olha só. Sim. Lanterna Verde como coadjuvante, sim. Ponto. O filme só dele eu acho chato. Eu te falo uma coisa, tá? 19 de julho de 2020. Que eles querem ganhar. Meu irmão, sabe qual é o problema do cinema? Na verdade, o problema do cinema e das séries de TV, tanto de adaptação como qualquer outra coisa, é você querer espremer até o último centavo. Veja, por exemplo, Velozes e Furiosos 7! Bem, amigo. Existe uma coisa que a gente chama de capitalismo. Não sei se você aprendeu na aula de história. Eu sou capitalista. Eu amo dinheiro, meu irmão. Se eu pudesse, eu comia dinheiro no café da manhã. A questão é o seguinte. Eu acho que, assim, tem coisas pelo bom costume, por exemplo, que eu acho que podia ter terminado já. Não precisava ter uma continuação, entendeu? Por exemplo, qual é a razão de ter um filme do Cyborg, cara? Nada contra o Cyborg, cara. Nada contra. Mas, porra, velho. Ué, vai ter o filme do Homem-Formiga, por que não do Cyborg? Sim, por isso mesmo. Cara, vamos ser convenientes. É que tem herói e herói. O Homem-Formiga é muito mais relevante do que o Cyborg, cara, nos quadrinhos. Mas e as séries da DC, vocês estão vendo? Principalmente o Flash e o Arrow. Não vi nenhuma. Eu travei. Tá travando toda hora, episódio cara. 4. Paulo, tá travando. Fecha tudo, maluco, tudo. Melhorou? Bastante. Você tava vendo X-Video, fala a verdade. Então. Não comprou nada. Ele prefere Hentai, cara. Nenhum dos dois estava vindo. Sou uma pessoa direita, dá licença? Sou uma pessoa direita. Ok, desculpa. Mentira! Você não é direito porque você é comunista? Você votou na Dilma, você votou como na Dilma. Como é que é? Você é comunista? Comuna safado. Votou na Luciana Genro. Não, peraí. Você é comunista? Não. Não? Você é comunista e divide senha e bloqueia a senha do Wi-Fi, cara. Comuna enrustida. Então o que mais agora? Que eles vão começar com seus preconceitos aí contra a minha pessoa. Mas sobre o... Eu não tenho preconceito contra a comunista. Eu só acho que já acabou há mais de 20 anos. Não, é nem isso, né? Que os caras aqui, eles têm mania de falar que eu sou tudo. Tudo que se enquadra em qualquer tipo de preconceito, eu sou. Que sobre isso? Nunca tinha mania, não. Sobre as séries, por exemplo, que o Jordão tava falando que o cinema gosta de... As indústrias, né, gostam de espremer dinheiro até o talo, né? Porque, por exemplo, tem um filme do Flash, né? Se tem um personagem que tá fazendo um sucesso enorme na série, por que não aproveitar? Não, eu pergunto o porquê não usar o mesmo ator, né? Você pode criar uma unidade aí. Por exemplo, o Esquadrão Suicida, todo mundo fala que pode ser foda. Porém, vale lembrar que existe o Esquadrão Suicida no Arrow. Já tem um público bem abrangente, né? Então, será que o povo vai falar, porra, pra que eu vou assistir um filme do Esquadrão Suicida se ele aparece no Arrow? Ou ao contrário, né? Pra que eu vou assistir o Arrow se ele aparece no Esquadrão Suicida? Sim, não. Pra quê, entendeu? Por isso que eu não assisti Flash, entendeu? Tem um porém aí. Olha só, eu acho que os filmes Hollywood devia lembrar de Power Rangers, que era série com aqueles caras lá, depois os filmes foram com os mesmos caras. E foi no filme de sessão nostalgia, brother. Mas é assim Vingadores, né? Na Marvel é assim. A galera, ao menos eles estão usando tanto no universo, o mesmo universo das séries, eles estão usando no cinema. Sim, o Agents of S.H.I.E.L.D. é grudado com os filmes. Ele tá interligado em tudo. Exato. Mas no caso da da DC barra Warner. Por exemplo, no caso do Arrow, eles mataram o pistoleiro, que eles fizeram a missão lá do esquadrão, e o pistoleiro morreu. Era entendido que talvez ele voltasse. Só que pra não ofuscar o Will Smith, eles mataram o pistoleiro do seriado. Pra ninguém fazer associação, entendeu? Ah, isso e eu li rumores de que eles querem trabalhar o multiverso da DC entre seriados barra filme. Ah, sério? Porque eu, Caco Ramone, falei isso num podcast e o Luiz falou que era um absurdo. Tanto que, por exemplo, aquele ator que fez o Super-Homem naquele excelente seriado Smallville, dizem que ele vai aparecer no Flash. No Flash ou no Arrow, dizem. Porque eu falei isso quando a gente gravou aquele cast do Dollars da expectativa da DC e da Marvel. E eu falei que a Warner citou em multiverso. A Paulo, não, mas o multiverso não tem 500 Flash. O Paulo citou, não eu, né? Eu não citei nada disso. Caraca, mas coloca na edição agora, velho. Sabe o que a galera da Warner falou, né, na coletiva dele? Então, lá no meio da palestra deles e tal, então, que eles soltaram uma palavra ali no meio que fudeu a vida de todo mundo que é fã da DC. Multiverso. No multiverso não existem 500 Barry Allen. Por que eles vão colocar o Ezra Miller pra fazer? Porque dizem que o Wally West vai aparecer no seriado e vai ser o irmão do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. O cara que fez o Drew. Tipo, você vai cagar na cabeça de quem, sim, quem vai ver o filme. Sim, pra começar, porque estão trocando o Batman, né, mano? Poderia ser muito bem o cara lá do filme do Nolan. Não, mas qual dos? O Christian Bale ou... Christian Bale. Não, Paulo, o Michael Keaton, que tal? Eu gostava, cara. Não, o Christian Bale ou o que termina o Cavaleiro da Trevas ressurge lá? O Christian Bale, né? Não, só que no final do Cavaleiro das Trevas Robin, ressurge. Porque no final do Cavaleiro das Trevas ressurge, eles literalmente deram um final pro Christian Bale. O Christian Bale tá vivendo feliz com a Anne Hathaway e já era. Tá, mas por que eles vão ignorar? Por que eles vão ignorar a trilogia do Nolan? É isso que eu não entendo. É, mas é que tá. Eles, meio que esse plot do Batman vs Super-Homem, eles não ignoraram tanto assim, né? Exato! Eles não ignoraram, porque o Batman vai estar quase em fim de carreira, que eu acho ridículo colocar o Batman fim de carreira num filme da Liga, que pode ser um filme da Liga, por exemplo. Tipo, vai ser um Batman no fim de carreira e vai ser o Ben Affleck. Se é pra fazer um Batman em fim de carreira, coloca o Michael Keaton, cara! Mas o que eu penso é assim, tipo, o Batman é complicado porque ele é existem inúmeros filmes, ninguém acertou, quem acertou foi o Nolan mesmo, o tom, assim, do Batman. Não, é complicado. Não, Tim Burton. Ok, não vou entrar nesse debate, não vou comprar essa briga. Não entre porque eu tô do lado do Tim Burton, hein? É nóis. Tim Burton é foda. Eu não vou entrar nessa briga. Principalmente, só do filme do Coringa e o filme do Pinguim. Sim, cara, olha só. A gente tem que pensar que o Tim Burton, ele iniciou a carreira do Batman no cinema e, queira você gostar ou não, marcou a sua vida. Essa é a verdade. Todo mundo lembra do Coringa, do Jack Nicholson. Todo mundo lembra da Michelle Pfeiffer como Mulher Gato. Todo mundo lembra do Pinguim, qual é o nome dele? Do Danny DeVito. Do Danny DeVito. Cara, ficou muito... Você olhava para aqueles personagens, você via o desenho. A trilha sonora, então, todo mundo lembra da trilha sonora do Danny Elfman. A Gotham do Tim Burton é bem melhor que a Gotham do Nolan. Não, é impossível você querer comparar Tim Burton com Christopher Nolan. Até porque o Tim Burton, ele tem essa pegada mais sombria, mais mas até um pouco caricada, puxando mesmo da fantasiosa, ao máximo. Agora, já o Christopher Nolan falou, não, tá, esse aqui é o Batman. O que o Batman moderno precisa ser pra ser o Batman, entendeu? Então ele trouxe isso pra gente. Então aí sim eu acho que é válido. Mas são duas visões diferentes do mesmo personagem e são duas visões perfeitas do mesmo personagem. É isso que eu acho. Só que, cara, eu não sei, velho. Eu acho muito estranho esse Batman vs Superman. Vai ser estranho começando pelo nome dele, né? Sim. Que o Alvorecer da Justiça era um nome muito melhor do que o Início da Justiça. É, eu também acho Alvorecer. Mas lá fora é Alvorecer da Justiça ou é Batman vs Superman? É Batman vs Superman Dawn of Justice. Aliás, vocês lembram do filme Eu Sou a Lenda? Sim, com Will Smith. Vocês lembram que em Manhattan tinha o cartaz do Super-Homem e o Batman? Sim. Eu me lembrei disso agora, cara. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka. Então, uma especulação pra fazer, senhoras e senhores. Qual seria a chance da gente ter alguém dos Guardiões da Galáxia na Guerra Civil? Nenhuma. Nossa, obrigado pela minha especulação. Valeu, Luigi. Eu acho difícil. Não. Sabe por quê? É porque o Guardiões da Galáxia 2 vai se passar muito longe, cara, do Guerra Civil. E não vai ter relação nenhuma com o Guerra Civil, né, o filme do Guardiões. Tanto que não tem como. Eles vão aparecer no Vingadores 3, com certeza. Entendeu? Que aí vai ser uma orgia de heróis do caralho lá dentro, né? Não, eu acredito que pode até aparecer no Civil War, no final. Mas, assim, começando desde o início, tomando partido pra um lado, essas coisas, eu acho difícil. Não, eu acho que eles não aparecem, não, porque o final do Guardiões 1 já dá a entender que não tem como eles irem pra Terra naquele momento. Porque o Civil War vai se passar antes, né, do Guardiões 2, então... E será que eles vão mudar o Hulk pra Lua? Vão. É, então, há fortes indícios, eu acredito que sim. Vão. Eu acredito que vão enviar o Hulk pra Lua e aí ele vai aparecer no Guardiões 2. Vamos falar, a gente não aguenta mais esse cara. Se bobear, o que vai estourar a Guerra Civil vai ser, tem que ter certeza que é isso. O Tony Stark falando, vai ter que mandar ele pra Lua mesmo, foda-se. E o Capitão América falando, mas ele é seu amigo, não tem que ficar, mas tem indícios que isso já vai acontecer na Era de Ultron, no final, né? Sim, porque então, tem um confronto dele, né, com o Buster. No final da Era, ele já passando com o Saturno há muito tempo. É que, na verdade, essa briga do Tony Stark e do Capitão nos cinemas aconteceu no Primeiros Vingadores, né? Mas foi algo sutil, assim. Mas você já viu que os caras não se dão muito bem, sim, né? Sim. As ideias dos dois não batem. Que você, né? É, assim, essa armadura? Gênio, milionário, playboy, filantropo. Mas nesse segundo, nesse segundo já tinha até na internet um debate deles, que foi o que eu comentei até no cast de... No cast quando a gente fez lá no Dólar, que a gente falou das previsões dos filmes. Que os dois tá, tipo, na casa. Valeu, Paulo. Tá, valeu. Obrigado pela sua... Tá caindo tudo. Já falei, para de ver putaria na internet. Ah, difícil. Com esse aí é difícil, cara. A gente já falou, o padre já foi lá na casa dele conversar e tal. Já teve intervenção. Já, o médico, né? Já falou que pode dar... Reabilitação. O médico já falou que pode dar cãibra. Já amarraram a mão dele e ele está fazendo... Exatamente. Com a boca, tipo o Merlin Manson. Não, eu não estou fazendo esse tipo de coisa. Olha o juízo que vocês têm de tá mim. Tá bom. A gente vai pedir que... Tá, vai. O que você tá falando? Continua falando lá da briga deles na casa. Então, o que acontece é que os dois estão na casa foragido e do nada eles começam um debate enquanto eles cortam lenha e chega um nível que o capitão, pra não virar a mão no Stark, ele arrebenta uma lenha na cara, mão. Cara, isso não faz sentido nenhum. A porrada comendo solta contra o Ultron e os dois me cortando lenha, velho. Não, mas acho que é porque vai ter uma parte do filme que diz as lendas que eles vão perder feio e eles vão ficar refugiados. Bombada, a gente veio por aqui. Depois daquela cena que eu vi no último trailer do Thor olhando pro Thor e perguntando tanto porque, isso. Tanto porque já mostra que o Thor tem uma intriga com o Tony. Por causa do Ultron? Né? Isso tudo não dá a entender disso, né, cara? Qual seria o motivo? Não dá. Não sei, cara. Às vezes ele não. Não pagou a conta. Não pagou o salário do Thor. Ah, não. Irmão, ele não. O problema foi aquela velha história. Ele não abaixou. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, Tony, eu vou pagar aqui a conta do nosso jantar. Aí vira o Tony, não, mas até pobre, eu sou rico. Não, já sei, o Tony Stark não abaixou a tampa da privada. Não, pode ser porque os ideais dos dois não matam. Tony Stark colocou água no shampoo. Fato, os ideais exatamente, pode ser que o Stark jogou água no shampoo do Tony. Aí ele não vai poder deixar aquele cabelo dele sedoso. E sobre aquele boato que estavam falando do Thor perder seus poderes, hein? Pra vir a mulher lá. Ah, gostosa? É, pra vir a versão feminina dele. Ah, não. Eu acho. Versão feminina dele, não. Eu acho que isso não vai acontecer no cinema, não. Eu acho que pode acontecer, mas antes ele vai passar pelo Ragnarok. Não. Sim. Eu preciso que você... Pode acontecer no Ragnarok. Ragnarok, todo mundo morre, cara. Exato. Aí todo mundo morre e o digno do Thor vira uma mulher. Não, mas ela tá. Se ela também é mais cardiana, ela morre. Só que vai ser maneiro? Será que vai ser maneiro? Não, mas aí que tá. Ela não é a cardiana. Não, não é. É um mistério. Quem sabe onde é, mas Asgardiana ela não. Porque se ela for Asgardiana e eles realmente quiserem seguir a linha nórdica, todo mundo morre e vira e fica só os humanos. Sabe o que ia ser maneiro? Se o Thor morresse, perdesse o poder, morresse no Ragnarok e aparecesse o raio beta no Guardiões da Galáxia, o cavalo. É, isso é um dos bots que ele pode aparecer nos Guardiões, porque apareceu o casulo dele aberto. Não, o casulo, né? É do Warlock. O Caco tá falando do cara, o Thor cara de cavalo. É, eu vi o raio beta. Thor cara de cavalo. Assim, Porco-Aranha também, porra. Ah, o cara de cavalo que tem um tipo um martelinho de isso, ouro, né? Isso, raio beta. Ah, verdade. Isso. É, mas que vai se tornar, vai colocar o cara de cavalo, coloca o Porco-Aranha. E falando no Harlock, também tá suspeita que ele pode ser o pai do Peter Krill, né? Caralho. Não, o pai do Peter Krill é o Senhor das Estrelas. Sim, o Al Pacino, sim. Al Pacino. Porra, ele como o verdadeiro Senhor das Estrelas. Maravilhoso, ele, caralho. Ele, caralho, aí ele poderia ser o Demolidor, né, cara? Que cego ele faz bem. Sim, perfume é de floresta. O melhor cego no cinema, verdade. É, e sobre a Liga da Justiça, quem que vocês acham que vai ser o vilão da Liga? A DC. Eu acho que do jeito que eles estão inventando o teu... Ben Affleck. Eles vão jogar o Apocalipse como primeiro vilão e, tipo, não vai ter continuação. Sabe quem vai ser o vilão da Liga da Justiça? A bilheteria. Vai ser a Marvel. Mas aí vai ser o vilão na bilheteria do Batman vs Super-Homem, porque se Batman vs Super-Homem for um desastre em crítica e bilheteria, que não vai acontecer no caso de bilheteria, aí não vai acontecer nada disso. Só que pera. Mas eu acho que todo mundo aqui sabe que a Warner estima que esse filme, quem quiser rir depois que eu terminar isso pode rir, a Warner estima e quase fala quase com toda a propriedade que esse filme vai ser o primeiro a bater 2 bilhões de bilheteria. Sim. Então, e aí assim terminamos o nosso episódio. É, porque a Vingadores 2. Porque Vingadores 2 tá aí, né? Então, valeu, né? Jogarem falando isso, que caralho. Na real, se eles quisessem. Meu irmão, eu não tenho que falar sobre eu isso. Eu tenho, se eles quisessem que isso realmente acontecesse, a Mulher Maravilha não seria Gal Gadot, seria alguém gostosa. Gal Gadot deu uma resposta mais educada pra galera esse tempo. E o Batman seria o Ben Affleck. Não, porque o Ben Affleck ficou melhor todo mundo, cara, que você tá falando, velho. Eu soube mais o Josh Brolin. Então, o Batman ia ser foda. O Ben Affleck é um bom ator, mas não um bom herói. Nossa! Essa foi a frase. Veremos. Essa é a verdade. Veremos. Que espero muito que ele me surpreenda. E vai surpreender. Essa é a verdade. Cara, espero muito. Eu quero que ele mostre assim, olha, eu posso sim fazer um papel de ator. E ele falou em entrevista que se ele achasse que a atuação dele está ruim, como foi em Demolidor, ele seria o primeiro a sair do demitir do papel, largar o papel. É, eu espero muito que ele me surpreenda. Espero bastante, vai cara. Essa é a verdade. Ou ele surpreenda o Zack Snyder lá, surpreender também, né? Porque muita coisa. Não, o Zack Snyder não vai surpreender, cara. O filme do Zack Snyder se resume: drama, slow motion, drama, slow motion, drama, slow motion e ação. Não é assim. Pronto. Melhor do que Michael Bay, que é explosão girando, né, cara? Ah, isso é história. Ah, cara, eu prefiro explosão do que drama e slow motion, cara. Não dá. Porra, o filme do Zack Snyder parece que tem 3 horas. Às vezes o filme tem 2 horas, mas você sente como se tivesse 3. Não minto, cara. Eu vivo de vingança. Eu achei que o filme era maior do que parecia. O maluco tá xingando a filmografia do maluco inteiro. Ele viu o V de Vingança e o Watchmen. Parabéns pro cara. Eu vi 300 também, cara. Os dois. 300 é foda pra caralho. Leônidas devia... Sim, 300 vale. Especialmente o segundo que tem a Eva Green pela lado. Mas a Eva Green, é, amiga, mas é mais difícil você ver a Green de roupa do que pelada, né? Caralho, tem que assistir esse filme, a Eva Green tá vestida, né? Esse é um bagulho estranho. Ah, no Penny Dreadful ela tava vestida, pô. É esse o momento que a gente fala do Homem-Aranha? Ou a gente já tocou nesse detalhe? Cara, o Homem-Aranha vai ser um moleque desconhecido, imagino eu. Eu acho que o Homem-Aranha, o ator, não vai ser revelado durante o filme. Eu acho que ele vai aparecer no Guerra Civil ou no finalzinho dos Vingadores. E não vai aparecer quem é o ator, só vai aparecer o personagem. CG. Eu acho tanto que apareceu por... uma foto só, tá ligado? Tanto porque eu acho que os produtores dos Vingadores 2 devem estar roendo pra fazer uma cena pós-crédito com ele. É sim, é possível aparecer, tipo, uma teia de aranha, sabe qual é? A mãozinha que ele tentou pegar a Gwen Stacy. Não, cara, não. Cara, eu achei aquela cena muito legal, cara. Cara, eu acho, volto a repetir, eu acho que a cena do Homem-Aranha, quando ele aparecer, vai ser, tipo, por meio de fotos com todos os outros heróis, assim, vai ficar bem marcante pra todo mundo saber que ele vai aparecer. Não, eu acho que surpresa seria mais interessante. Mas, independente de quem seja o Homem-Aranha, J.K. Simmons tem que ser o Jameson, cara. Sem mais. Sim, tocando bateria. Bom, sobre o Homem-Aranha, a gente já mostrou que não vai ser o Miles. Por enquanto, respeito. Não, a gente já discutiu isso, não tem como. O nome é Peter Parker é muito forte. Cara, sim. Eu queria ver a saga do clone do Homem-Aranha no cinema pra ver a merda que eles fariam. Não se ocupa, Ricardo. Ah, cara, sei lá, seria interessante assim. Seria. Oh, seria muito interessante. Pra eles voltarem com a Bistone, né? Dessa vez como Homem-Aranha. É, seria interessante ver ela como Homem-Aranha. Como também seria interessante ver o. Já que o cara que é o Thor cara de cavalo, eu queria o Spider-Porco, cara. O Homem-Aranha porco. Porco-aranha, isso? Não. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Agora, eu ainda quero levantar a tese de que se o Gugu dos Mares, Aquaman, Jason Momoa, dê certo, ainda tem chance de ter o filme do Namor? Eu acho que se ele der certo, pode acontecer, cara. Apesar de ser da Universal, né, do Namor, tá, ele pode ser usado. E o Namor, Universal, cara, tá neutra nessa história toda? Mas o Namor, ele é tão... Cara, não tem como você fazer um filme assim do Namor sem Quarteto Fantástico. Não, cara, é possível, cara, na boa. Assim, nunca li nada dele. Aliás, se o Quarteto Fantástico quisesse não existir, por mim, tava valendo. Que isso, vai ter o moleque do Splash agora lá, como o maluco do Quarteto Fantástico. Eu acho tão chato o Quarteto Fantástico. O Coisa tá parecendo o cara de barro do Batman, porra. Cara de barro. Ô, Coisa tá da hora, mano. Acho que foi o Chaves que fez ele, tá ligado? Vocês acham que vai ser ainda um fracasso de bilheteria esse filme? O Quarteto Fantástico? Eu acho. É. Vai ganhar um dinheiro, vai passar o custo de produção, mas não vai... Não, não vai se ganhar. Pagar. Não, se pagar, vai. Ele não vai gerar lucro pra empresa, mas pagar se ele paga, vai. Se pagar, o lucro, acho que sai lucro sim aí, um pouquinho a mais. Cara, é muito difícil um filme hoje não fazer lucro. Dá pra pagar o jantar da produção, de... Obrigado tudo. É muito difícil um filme hoje não se pagar, cara. Não tem como. É. O filme vai se pagar e vai dar pra comprar um quadrante, é isso que vocês estão dizendo. Então vocês acham que vai se pagar e vai ter mais na Quarteto Fantástico na Fox? Ou eles vão desistir? Mano, eles não juntando com o universo do X-Men, tá de boa. É, dizem que vai juntar, esse né? Esse é o erro. Aí que... A boata. Ah, a Fox gosta de fazer caiada, cara. Né? E é quase confirmado que vai ter essa junção. Até, meu irmão, até o chefão virar e falar vai ter, eu prefiro não especular sobre. Eu X-Men, eu gosto, eu acho uma franquia no cinema bacana pra caralho. Não conheço os quadrinhos, eu não sei se tá tudo certo. Eu não sou assim, eu gosto de ver filmes de heróis, entendeu? E eu acabei gostando do X-Men, mas Quarteto Fantástico, eu sempre achei merda desde o desenho, cara. É uma coisa que não precisa mesmo existir no universo. A Marvel tem um carinho muito grande por eles, né? Se tivesse na Marvel, acho que seria importante, porque aí abre um monte de leque, né, o Quarteto Fantástico, o universo, mas aí... Sim, que aí que abre de vez o universo fantástico, né, da Marvel. Porque o Quarteto Fantástico é meio que a cola, né, de tudo, então... E fora que é o primeiro quadrinho, né, da Marvel, então o pessoal da Marvel adora, né, o Quarteto Fantástico, tanto que cancelou todos os títulos por causa disso, por causa do filme. Por que não faz o filme do Venom, por exemplo? Seria foda. Ah, mano. Venom, qual que é? 2018. Não, 2017. Pô, adianta essa porra, brother. Entendeu? Ainda, pra mim, mas o filme... No fim das contas, eu vou dar uma de guru. Pera aí. O melhor filme de heróis vai ser o Deadpool. Acabou. Qual vai ser o melhor filme? Adivinha, Deadpool que ele falou. Óbvio. Vai tomar no cu, velho. Tá ok. O filme Rated vai ser foda. Repete na gravação ele chorando aí, por favor, quando anunciaram o Ryan Reynolds. Já informando três coisas, antes de começarmos. Teremos Ryan Reynolds no papel de Deadpool. O filme é PG-13. E já foi informado pelo próprio gênio, Rob Liefeld, o mestre, que Cable não estará no filme. Eu vou nos seus dois pontos, calma aí. O Cable com certeza vai entrar, mas eu vou nos seus dois pontos. Ponto número 1, Ryan Reynolds. Você esperava quem como Deadpool? Qualquer um, cara. Ben Affleck. Vocês podem encerrar com essa gravação, né? O mestre tá envolvido, eu creio. E Rob Liefeld. Rob Liefeld é o seu pastor e nada te faltará. É melhor que a música do Dízimo, né, cara? Talvez faltará um traço bonito. Qualquer coisa talvez. É melhor do que a música do Dízimo. Vamos escutar a música do Dízimo de novo? Antes da gravação. Tem um pior. Aline Barros para criança. Quem é Aline Barros? É uma cantora gospel que resolveu fazer que nem a Xuxa, sabe? Uma cantora gospel que nem a Xuxa, ela para criança? É, entendeu? Tipo, ela tem pacto com um capeta. What? Não sei. Mas ela é uma cantora gospel que só cantava música gospel, sabe qual é? Aí ela resolveu fazer a versão pra criancinhas. Aí tem um vídeo estilo Xuxa. Por que você tá vendo essa parada, cara? Qual é? É fetiche? Não, é porque a minha enteada gosta. Então a gente pode descolar um, assim, psicólogo e tal. Não, a minha enteada gosta e eu, aí por acaso, quando estou na casa da patroa, né, tem que assistir isso, porque ela gosta. Mas aí tem uma música em particular, que essa é, eu olho e vejo... Caralho, meu irmão, isso é a maior jogada. Uma música que é pra musiquinha do Dízimo. Nossa, a musiquinha do Dízimo. Coloca no YouTube, cara. Aline Barros, músicas do Dízimo. Como é que ela, é, ela diz o seguinte, que não importa o quanto você tem que dar tudo, porque Deus vai te recompensar. Não importa quanto você tem, até, é meu. Você tem que assalto. Dar até o que vai te fazer falta. É assim, pera. Pequenas empresas, grandes negócios, é isso mesmo, produção? Tirim-tim-tim, tirim-tim-tim, o dinheiro vai caindo na caixinha. Esse mentira, é o mano, mentira. Como é que é o refrão? Repete de novo, por favor. Tirim-tim-tim, tirim-tim-tim, e o dinheiro vai caindo na caixinha. Muito bom. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo. Meu Deus. Eu acho, cara, e é bem, e é, cara, e é estratégico. É no meio do DVD. É a música do meio, sabe? Né? Aquela que não tem como você pular, né? Não, e ai de mim se eu pular, meu irmão. Enteada começa a chorar na hora. Caralho, essa enteada gosta da música do Dízimo. Gosta, ela não entende o que está dizendo, mas ela gosta de dançar a musiquinha e tal. Maluco, você tá fudido, tio, você tá fudido, mano. Mas é. Sabe a casa que você mora? Eu sinto falta do Barney. É do pastor. Eu sinto falta do Barney. Eu também sinto falta dele a hora que eu vejo esses negócios. Por isso que nessa época era legal. A gente gostava de uma mina que tinha um pacto com um capeta, né? Aí ela se converteu e virou Aline Barros. Né? Mãe, me compra um boneco. O boneco fofão. Ele vem com um punhal dentro do bicho. Ah, né, é. Velho? Tinha essa história, né? Então, assim, a nossa época era mais divertida, né, velho? Ah, nossa época era hardcore, mano. Olha, mãe, a Xuxa numa revista. Compra pra mim. Ela vinha pelada, né? Era... É. Ah, Xuxa! Por que a Xuxa tá sem roupa, mãe? Por que a Xuxa tá se esfregando nesse menino, mãe? por que a Xuxa namora o Pelé? Mãe, também quero dormir com a Xuxa. Ainda acho que nem disse, acho que daí que vai ser um bom filme, já vi as fotos, agora que eu vi as fotos estou mais sossegado. Crente na qualidade do filme. Nossa, tomara que seja uma merda. Vai ser bom, cara, o filme é mais 18 e o orçamento é baixo. Olha só, se o filme for ruim, a gente grava um cast só pra sacanear. Sim, cara, por que você acha que a gente tem um podcast? É o objetivo, não, é esse. Pera, vou fazer aqui uma das minhas famosas promessas. Tá na bios do Twitter. Vamos lá, promessa, fala. Se o filme do Deadpool for ruim, veja bem, se o filme do Deadpool for ruim, eu queimo todas as minhas HQs de Deadpool, todas. As três. Não, tem 10. Tem 10 mais ou menos aqui. Não, peraí. Eu duvido. Eu tenho todas que saíram mais ou menos. Eu vou comprar mais. Eu queimo todas as minhas olha HQs só, de Deadpool. Olha só, eu quero te fazer você aumentar essa promessa. Ok. Quantas HQs no total você tem em casa? Cara, no total devo ter mais 100. Mais 100? Se o Isso. filme da Deadpool for ruim, você vai queimar mais 100. Demorou. Ele não vai fazer. Cagão, eu sei que ele não vai fazer, bro. Não, eu ele vou. É cagão com as promessas dele. E tem que filmar e mandar pra gente. Não, eu vou mano, fazer se eu fosse isso. Cobrar todas as apostas que a gente já fez, velho. E no caso dessa promessa do Deadpool, eu faço isso e ainda compro uma, ainda faço uma camiseta escrito: eu sou um idiota por acreditar em Deadpool. E tem que usar 10 dias seguidos. Usarei 10 dias seguidos. Estou gravando isso nesse momento pra que ninguém fale que é mentira. Muito bem, você é um idiota. Não, tem que ter testemunha pra ninguém falar que eu tô querendo roubar. Só pra completar, eu acho que Policari, você já foi imbecil e já falou. Luigi, qual é o filme que você mais tá esperando de DC, Marvel, blá blá blá? Vale depois dos Vingadores 2 ou antes dos Vingadores 2 ou depois? Qual é o filme que você tá mais esperando, é Vingadores 2? Ah, não é, porque já tá próximo, vai. Outro, Guerra Civil. Olha aí. Quero ver o que vai acontecer em Guerra Civil. E você, Jordão? Tô curioso. Cara, eu tô dividido. Porque ao mesmo tempo que eu quero assistir muito os Vingadores, eu vou botar os mais recentes, porque eu acho que é o válido pra gente poder comparar, né? Fazer uma comparação mais justa. Ao mesmo tempo que eu quero ver muito Vingadores 2, que o trailer me animou pra caralho, eu quero ver o Super-Homem versus Batman, porque eu quero acreditar que Ben Affleck pode ser um bom herói. Acabar essa maldição. Acabar a maldição. Ele sair de Hell's Kitchen e ir pra Gotham City. É o que eu espero, na verdade. Esses são os dois filmes que, por enquanto, que eu tô hiper animado pra assistir. Bom, o filme que eu mais tô esperando pra assistir é Guardiões da Galáxia 2, só por causa da trilha sonora dele. Não, isso aí não conta, né? Só por causa da trilha sonora. Se for pela trilha sonora, é Guardiões mesmo, não tem jeito, cara. Porque anos que não tinha um filme decente com trilha sonora foda. Que isso? Que heresia é essa? Sim, sim, fala. Que tem uma trilha sonora tão fora quanto Guardiões da Galáxia? As vantagens de ser invisível. Por que? Você não gostou das vantagens de ser invisível ou você perdeu? Termino o cast, cara. Então é isso aí. Deixa que os ouvintes decidam por si. Que eu tô certo. Então é isso aí. Deixa o seu comentário aqui no post. Qual é o filme que você tá mais esperando? E vamos ver. Eu me enrolei todo, né, velho? E vamos ver o que a gente acerta, né? Nessa bagunça toda. E vamos ver o Paulo queimando os HQs dele. É isso aí. Tchau. Pessoal.